Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. E digo mais uma porque é um regresso à Rádio Antena Web. O Musicália acabou no princípio, ou melhor, em meados do mês de junho, para dar lugar a outro espaço radiofónico. Neste caso, o Antena News, que passaria a ser, de segunda a sexta-feira, entre as 8h30 e as 9. Assim aconteceu, ou melhor, foi, mas durante pouco tempo, o Antena News acabou por se tornar um espaço inviável, infelizmente, mas tão depressa quanto possível, desejamos que ele regresse. Mas um espaço que regressa agora à Rádio Antena Web e que é também único, é o Musicália. O Musicália, para aqueles que só há pouco tempo, e digo há pouco tempo, enfim, há alguns meses, se juntaram a nós e não conhecem a mecânica deste programa, cabe-me informar que o Musicália é um programa que irá voltar ao seu princípio, ou seja, até àquela altura, em maio do ano passado, em que tinha apenas uma edição semanal. O Musicália vai fazer companhia todas as terças-feiras, entre as 20h30 e as 21h, e irá trazer-lhe música cantada em línguas nas quais não estamos habituados a ouvir. Cito algumas: francês, alemão, grego, árabe, indiano e outras que possam por aí surgir. E é precisamente com música alemã que vamos começar esta edição. Vamos começar com uma música que, por estas bandas, até é bem habitual. Estou a referir-me à voz de Lena Valenti, que nos vai interpretar, ou nos vai trazer o tema, Das Liebt von Manuel. Der kleine Prinz é o tema que se segue, aqui trazido pela voz do cantor Bernd Klüver. Ambos da década de 1980, ou melhor, um de 80 ou de 70, já que esta música, Das Liebt von Manuel, é de 1979. Mas não vamos ouvir só cantar em alemão nesta edição de regresso do Musicália. Vamos ter outras línguas também aqui, como o grego e, por que não também, o árabe. Estou a lembrar-me de Hala Sultak, que é uma música para fechar a edição de hoje. Qual é que é? Deixe-me o convite, fique até ao final da nossa edição e descubra. Para já, Lena Valenti com Das Liebt von Manuel e depois Bernd Klüver com Der kleine Prinz. Thank you. kleine Prinz, den es in deinen Träumen gibt, geht jede Nacht auf die Reise mit dir in ein Land, das ist so schön, dass du in dir das Heimweh spürst, nach einer fremden Welt, die es vielleicht nicht gibt. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir, und er weint mit dir, und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die ihn sehen, in der Dunkelheit der Straße ein Stern für die, die ihn verstehen. Kleine Prinz, der die heimlichen Tränen zählt, schaut in dein Herz, und es ist wie ein Buch, das er liest. Doch wenn er sieht, dass du ohne ihn glücklich bist, geht er ganz leise vor, mit Erinnerung. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir, und er weint mit dir, und ein Atemzug der Liebe streift die Herzen, die in der Dunkelheit erstrahlt sein Stern für die, die ihn verstehen. Und ein Engel, der Sehnsucht heißt, steht am Fenster und schaut dich an, und er träumt mit dir, und er weint. Estamos de volta depois de ouvirmos Bernd Klüver com Der kleine Prinz. Vamos agora deslocar-nos até à Rússia, mais especificamente até à União Soviética, porque as duas músicas que vamos ouvir, ou melhor, a segunda, aliás, a primeira música, porque a segunda não é, mas a primeira música ainda é do tempo da União Soviética, 1989, é o ano de lançamento do tema Ciao Bambina, ou melhor, de 88. A música era interpretada pelos Levostronia Svigenia, um grupo, um dos muitos que surgiu com as poucas condições que havia depois da tragédia de Chernobyl, no ano de 1986. Com aquilo que se podia, fazia-se música e lançavam-se alguns discos, até para que algumas das melodias que, entretanto, se perderam com as radiações, voltassem a ser recuperadas. Os discos perderam-se, memória não, e ainda bem. Mas esta música é original, os Levostronia Svigenia. Vamos aqui ouvir, de 1988, este Ciao Bambina, um nome muito italiano, para uma música que, de italiana, só tem mesmo o nome. Vão aqui ouvir uma melodia muito artesanal em termos de instrumental, até porque foi tocada em órgão, nota-se notariamente. Aliás, nota-se claramente, peço desculpa. Vamos então ficar com os Levostronia Svigenia, depois vamos até à década de 1990 para ouvirmos os Adrenaline, o tema Kovidiai Putniska. Esta música foi gravada já na década de 90, ainda que não sabe exatamente o ano, mas é gravada já de um CD. Nota-se também, em termos de qualidade, que é outra, em relação ao vinil. Vamos então ficar com este Kovidiai Putniska, música então de Adrenaline, antes, ou seja, já a seguir, Levostronia Svigenia com Ciao Bambina. oczy na świat i nie будет возврата. И для нас, для тебя, для меня наш разрыв не утрата. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Дина, Дина, Дина. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Все поняла, но я знаю, отвергая тебя, я других для любви выбираю. Так что все позабудь и люби, кого хочешь отныне, но я знаю, что сердце твое очень скоро остынет. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Но я тебя разлюбил, не нужна ты мне больше, Марина. Бомбина, бомбина, бомбина. Чао, бомбина! Чао, бомбина! Я тебя разлюбил, Марина. Огонек fácil há de buscar. Estou любив больше нет, что любовь уж потеряна. Вот такой был ответ. Ковыляй потихонечку, а меня ты забудь. Зарастут твои ножики, проживешь как-нибудь. Утречком возвращался домой скорым дембельским поездом. Паренек молодой с голубыми погонами, сигарета в зубах, шел походкой бодрою на обеих ногах. С голубыми погонами, сигарета в зубах, Kobliai Putnitska, Putnitska, aliás, a música que acabamos de escutar nesta edição de regresso do Musicalia. Pois é, mas 30 minutos passam-se depressa e os nossos estão quase a esgotar-se. Vamos fechar com chave de ouro com dois temas provenientes das Arábias. Nancy Ayram traz-nos Intel, uma música fantástica com muito ritmo e energia. Menos influências tem da Europa, ou da música ocidental, para ser mais correto. Mas tem também mais energia. A música de Carole, que nos traz este Hala Sultak. Carole Samaha é como se chama esta intérprete, que é, se não estou em erro, de Israel, ou da própria Arábia Saudita. Vamos então ficar com Carole Samaha e o tema Hala Sultak. Antes, e ou seja, já a seguir, Nancy Ayram traz-nos Intel. Despeço-me com a continuação de, olha, com vós, a continuação de uma ótima noite. Já a seguir chega José Manuel Rasteiro para mais uma edição de JMR. Fique bem, tenha uma boa noite e quanto ao Musicalia, regressa na próxima terça-feira às 8:30 da noite. Fique bem e até à próxima semana.